terça eu me prego, quarta eu vou trabalhar. Quinta mato o trampo, sexta já sou dispensado. No sábado eu recebo e no domingo eu tiro o sarro. Ah, ah. Pra que querer mudar a vida pra mim? Na segunda-feira vou o trampo procurar. Deixa eu me pegar, quarta eu vou trabalhar. Quinta mais trampo, sexta já tô dispensado. Pra aproveitar pro caminho de um sal. Pra que querer mudar a vida pra mim? Pra que querer mudar a vida pra mim? Se eu fico mesmo na barra pesada, pra mim!